é gostoso, ele é maravilhoso, ele tem poder. Ele tem poder. Já me livrou da morte, ele é a minha sorte, ele tem poder. Ele tem poder. Se eu estou com ele, estou demais. Demais. Se ele está comigo, sinto logo a sua paz. Jesus é gostoso, ele é maravilhoso, ele tem poder. Dou glória a ele, aplaudo a ele. É o rei da glória, nos dá vitória. Jesus é gostoso, ele é maravilhoso, ele tem poder. Ele tem poder. Já me livrou da morte, ele é a minha sorte, ele tem poder. Ele tem poder. Uou! Ele é maravilhoso, ele tem poder. Ele tem poder. Já me livrou da morte, ele é a minha sorte, ele tem poder. Ele tem poder. Se ele está comigo, estou demais. Demais. Se eu estou com ele, sinto logo a sua paz. Jesus é gostoso, ele é maravilhoso, ele tem poder. Dou glória a ele, exalto a ele. É o rei da glória, ele é maravilhoso, ele tem poder. Ele tem poder. Já me livrou da morte, ele é a minha sorte, ele tem poder. Ele tem poder. Jesus é gostoso, ele é maravilhoso, ele tem poder. Ele tem poder. Já me livrou da morte, ele é a minha sorte, ele tem poder. Ele tem poder. Yeah.